coração quando senti pela primeira vez o amor de Deus. Foi a sensação única e verdadeiramente linda que eu já senti. Eu flutuava com os pés no chão. Me pus em suas mãos.